Santarém não possui um hino, porque tem dois, o oficial e o sentimental. Quanto a este, chamado Canção de Minha Saudade, não há mocorongo que, longe da terrinha, consiga ouvi-lo sem fazer esforço para reprimir uma teimosa lágrima que insiste em subir do coração para os olhos sonhadores. É uma canção que percorre a Amazônia e muitos outros recantos do Brasil, pois foi gravada em disco na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sob o patrocínio do governo do estado do Pará, contendo versos de Vilmar Dias da Fonseca, um santareno há muito radicado em São Paulo, e música de seu irmão Wilson Fonseca, vamos ouvir, interpretada pelo Coral de Santarém, Canção de Minha Saudade. Nunca vi praia tão bela, prateada como aquelas do torrão em que nasci. Da caieira do laguinho, uma pia é um carinho onde canta churupi. Nunca vi praia tão boa como aquela da coroa, bem pertinho do Salé. E São Marcos tão branquinha, a candura da prainha, Vera Paz, Maria José. Vem juntinho pela terra, vem juntinho pela terra, que domina minha terra. Pela terra, que domina a minha terra.